venha outra vez com sua sombra negra. Eu já me acostumei com a sua ausência, chega. Me tire da garganta essa navalha cega. Pra que anal no mar se não navega? Não me venha outra vez com sua luz tão parda. A minha já se acende forte, clara, parda. Retire da minha frente esse barco furado. Se quer se afogar, então eu nado. Nunca, nem que eu tenha que descer o inferno, não vai mais me ter. Todas as lembranças, semelhanças, não vão me vencer. Suas armadilhas não vão me pegar, nem vem chorar. Decididamente nada mais eu tenho pra lhe dar. Não me venha outra vez com sua sombra negra. Eu já me acostumei com a sua ausência, chega. Me tire da garganta essa navalha cega. Pra que anal no mar se não navega? Não me venha outra vez com sua luz tão parda. A minha já se acende forte, clara, parta. Retire da minha frente esse barco furado. Se quer se afogar, então eu nado. Nunca, nem que eu tenha que descer o inferno, não vai mais me ter. Todas as lembranças, semelhanças, não vão me vencer. Suas armadilhas não vão me pegar, nem vem chorar. Decididamente nada mais eu tenho pra lhe dar. Nada mais eu tenho pra lidar.